só botada nas cachorras, botada na safadinha, só nas putas, nas putas, nas putariazinha, só botada nas cachorras, botada na safadinha, só nas putas, puta, puta, nas putariazinha. Tudo turmada, pegadeira, de diferenciado. Quer namorar comigo? Tá de palhaçada. Eu sou da putaria, não tô valendo nada. Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada. Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erradas. É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas, só nas putas, nas putariazinhas. Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas, só nas putas, puta, puta, nas putariazinhas. Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas, só nas putas, puta, puta, nas putariazinhas. É a turma da brigadeira, anota a placa e não esquece. Quer namorar comigo? Tá de palhaçada. Eu sou da putaria, não tô valendo nada. Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada. Nada contra a santinha, mas eu gosto é das erradas. É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas, só nas putas, nas putas, nas putariazinhas. Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas, só nas putas, puta, puta, nas putariazinhas. Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas, só nas putas, puta, puta, nas putariazinhas.